Fecheiro 28, capítulo 102. Passou-se uma semana, passaram-se duas. O diretor telefonou-me uma manhã e desfez-se em elogios. Atravessas um período esplêndido. Trabalhei com uma amiga minha. Está aqui a tua mão no seu melhor. É um texto extraordinário. Faz-me um favor. Mostra estas páginas ao professor Sarratora, para que ele perceba que se pode transformar qualquer coisa numa leitura apaixonante. Já não tenho nada a ver com o Nino. Se calhar é por isso que estás em tão boa forma. Não me ri. Tinha urgência em saber o que disseram os advogados. A resposta decepcionou-me. Não há matéria suficiente, disse o diretor, nem para um só dia de cadeia. Podes obter algumas satisfações, mas para a prisão os teus salara não vão, principalmente se, como dizes, têm raízes na política local e têm dinheiro para comprar quem eles quiserem. Senti-me sem forças, as pernas moles. Perdi a convicção. Pensei, Lila vai ficar furiosa. Disse, deprimida, são muito piores do que eu os descrevo. O diretor percebeu a minha desilusão. Tentou levantar-me o moral. Elogiou uma vez mais a paixão que eu pusera naquelas páginas. Mas a conclusão continuou a ser a mesma. Com estas coisas, não vais conseguir destruí-los. Depois, para minha surpresa, insistiu para que eu não pusesse o texto de parte e o publicasse. Eu próprio chamo o L'Espresso, propôs-me. Neste momento, se tu apareceres com um texto deste género, fazes um gesto importante para ti, para o teu público, para toda a gente. Mostras que a Itália em que vivemos é muito pior do que aquela de que nos falam. Pediu-me licença para mostrar de novo as páginas aos advogados, para que eles lhe dissessem quais os riscos legais que eu corria, o que seria necessário eliminar e o que podia manter. Pensei em como tudo fora fácil quando se tratara de assustar Bruno Socavo e recusei com firmeza. Disse, acabo por ser alvo de outra queixa. Vejo-me inutilmente metida numa série de encrencas e serei obrigada, coisa que não quero fazer, por amor das minhas filhas, a pensar que as leis funcionam com quem as teme, não com quem as viola. Esperei um pouco e depois enchi-me de coragem e contei tudo a Lila, palavra por palavra. Manteve-se calma, ligou o computador, correu o texto, mas creio que não o leu. Olhava para o ecrã e, entretanto, refletia. Depois perguntou-me num tom de novo hostil. Confias nesse diretor? Sim, é uma pessoa às direitas. Então, por que não queres publicar o artigo? Para que serviria? Para tornar as coisas claras. Já está tudo claro. Para quem? Para ti? Para mim? Para o diretor? Abanou a cabeça descontente e disse com frieza que tinha de trabalhar. E eu disse, espera. Estou com pressa, o trabalho complicou-se. Sem o Alfonso. Vai, por favor, vai. Porquê é que ficas zangada comigo? Vai! Não nos vimos durante algum tempo. De manhã mandava-me Tina para cima. À noite, Enzo vinha buscá-la. Ou então ela gritava do patamar. Tina, vem à mãe! Passaram-se duas semanas, creio. Depois o diretor telefonou-me num tom muito festivo. Parabéns, fico feliz por te teres decidido. Não percebi. E ele explicou-me que lhe telefonara um amigo seu, do L'Espresso, que precisava urgentemente do meu contacto. Soubera por ele que o texto sobre o Solara ia sair na edição daquela semana, com alguns cortes. Podias ter-me avisado, disse, de que tinhas mudado de ideias. Senti suores frios. Não sabia o que dizer. Fiz de conta que não era nada comigo. Mas bastou-me um instante para perceber que fora Lila que enviara as nossas páginas para o semanário. Fui a correr procurá-la para protestar. Estava indignada. Mas encontrei-a particularmente afetuosa e, sobretudo, alegre. Uma vez que não te decidias, decidi eu. Eu tinha decidido não publicar. Eu não. Então assina-o tu sozinha. O que estás a dizer? Aquela que escreve és tu. Foi impossível transmitir-lhe a minha desaprovação e a minha angústia. Todas as minhas observações críticas esbarraram contra o seu bom humor. O artigo saiu com grande relevo. 6 páginas cheias. E, obviamente, tinha uma única assinatura, a minha. Quando me apercebi, discutimos. Disse-lhe irritada. Não compreendo porque te comportas assim. Compreendo eu, respondeu. Ainda tinha na cara as marcas do murro de Michele. Mas não fora de certeza o medo que a impedira de assinar. Estava aterrorizada com outra coisa. E eu sabia, para os Solara estava-se nas tintas. Mas fiquei tão ressentida que lhe o atirei à cara na mesma. Retiraste a tua assinatura porque te agrada ficar escondida. Porque é cómodo atirar a pedra e esconder a mão. Estou farta das tuas tramóias. E ela desatou a rir. Pareceu-lhe uma acusação insensata. Não gosto que penses que foi assim, disse. Adotou um ar amuado. Resmungou que enviara o artigo para o L'Espresso só com a minha assinatura, porque a dela não contava para nada. Porque eu é que tinha estudado, porque era famosa, porque agora podia cantá-las, fosse quem fosse, sem receio. Encontrei nessas palavras a confirmação de que ela sobrevalorizava ingenuamente a minha função. E disse-lhe. Mas ela chateou-se. Respondeu que eu é que me subestimava. Por isso queria que eu me empenhasse mais e melhor. Que o consenso à minha volta aumentasse. Tudo o que desejava era que as minhas qualidades fossem cada vez mais reconhecidas. Vais ver, exclamou, o que vai acontecer ao Solara. Voltei para casa desanimada. Não consegui afastar a suspeita de que ela estava a usar-me. Exatamente como Marcelo dissera, metera-me na boca do lobo e contava com a minha modesta notoriedade para vencer uma guerra sua, para exercer vinganças suas, para silenciar sentimentos de culpa só seus. Capítulo 103. Na realidade, assinar aquele artigo foi para mim mais um salto de qualidade. Graças à sua divulgação, interligaram-se muitos fragmentos meus. Demonstrei que não tinha apenas vocação para narradora, mas do mesmo modo que no passado me ocupara de lutas sindicais, me empenhara na crítica da condição feminina, também me batia contra a degradação da minha cidade. O reduzido público que conquistara no final dos anos 60 uniu-se àquele que entre altos e baixos cultivara nos anos 70 e ao mais recente, mais numeroso de agora. Isso beneficiou os 2 primeiros livros, que foram reeditados, e o 3º, que continuou a vender muito bem, enquanto se ia concretizando a ideia de extrair dele um filme. Como se deduz, aquelas páginas causaram-me muitos aborrecimentos. Fui chamada pelos Carabinieri. Fui ouvida pela Guarda Fiscal. Fui ultrajada pelos jornais locais de direita, com rótulos do género divorciada, feminista, comunista, protetora de terroristas. Recebi telefonemas anónimos a ameaçar-me e às minhas filhas, num dialeto cheio de obscenidades. Mas, embora vivendo em ansiedade, a ansiedade, entretanto, já me parecia identificar-se com a escrita, no fundo, acabei por me inquietar muito menos do que me inquietara por causa do artigo na revista Panorama e da queixa interposta por Carmen. Era o meu trabalho, ia aprendendo a fazê-lo melhor. E também me sentia protegida pelo apoio legal da editora, pela aceitação que tinha nos jornais de esquerda, pelos encontros com o meu público, sempre à cunha, e pela ideia de que estava do lado certo. No entanto, para ser honesta, não foi só isso. Sosseguei principalmente quando se tornou evidente que os Solara nada fariam contra mim. A minha visibilidade levou-os a serem o mais invisíveis possível. Marcelo e Michele não só não apresentaram uma segunda queixa, como se calaram por completo, sempre. E mesmo quando me encontrei com eles, diante dos guardiões da ordem, limitaram-se ambos a frios, mas respeitosos cumprimentos. E assim se acalmaram as águas. Concretamente, Tudo o que sucedeu foi a abertura de vários inquéritos e de outros tantos processos. Mas como havia previsto o gabinete jurídico da editora, os primeiros depressa ficaram encalhados e os segundos acabaram, calculo, debaixo de milhares de outros processos, e os Solara ficaram à solta. O único dano que o artigo causou foi de natureza afetiva. A minha irmã, o meu sobrinho Silvio e o meu próprio pai excluíram-me, não com palavras, mas com ações da vida deles. O único que continuou a ser cordial foi Marcelo. Uma tarde encontrei-o na rua larga e olhei para o outro lado. Mas ele plantou-se na minha frente e disse: Lenu, eu sei que se tu pudesses terias evitado. Não estou zangado contigo, tu não tens culpa. Por isso, lembra-te de que as portas da minha casa estão sempre abertas. Respondi. Ainda ontem a Elisa me desligou o telefone na cara. Sorriu-se. A tua irmã é a patroa, o que é que eu hei de fazer? Capítulo 104. Mas aquele resultado, no fundo conciliador, deprimiu Lila. Não escondeu a desilusão, mas também não a traduziu por palavras. Prosseguiu a sua vida sem dar o braço a torcer. Passava por minha casa para me deixar Tina e ia fechar-se no escritório. Mas também acontecia ficar na cama o dia inteiro. Dizia que tinha a cabeça a arrebentar e dormitava. Tive o cuidado de não lhe tirar à cara que a decisão de publicar as nossas páginas fora dela. Não lhe disse, eu avisei-te, de que os Solara sairiam disto de cabeça erguida. Na editora tinham-me dito, agora é inútil sofreres com isso. Mas mesmo assim, estampou-se-lhe no rosto a mágoa de ter errado na avaliação. Durante semanas, sentiu-se humilhada por ao longo da vida ter atribuído um poder a coisas que nas hierarquias de então pouco contavam. O alfabeto, a escrita, os livros. Ela, que parecia tão desiludida, tão adulta, só naquela altura, penso eu hoje, é que pôs fim à infância. Deixou de ser prestável para mim. Sobrecarregou-me ainda mais, até com a sua filha, e por vezes, raramente, com Genaro, obrigado a ficar em minha casa a mandriar. Eu, por outro lado, tinha a vida cada vez mais cheia e não sabia para onde me virar. Uma manhã em que falei com ela por causa das meninas, respondeu-me com enfado: chama a minha mãe, diz-lhe que te ajude. Aquela era novidade. Retirei-me embaraçada, obedeci-lhe. Foi assim que Núncia me entrou em casa muito envelhecida, submissa, pouco à vontade, mas eficiente, como quando tratava da casa nos tempos de Ischia. As minhas filhas mais velhas imediatamente a trataram com uma arrogância ofensiva, principalmente Dedê, que atravessava uma mudança e não tinha a mínima delicadeza. A pele do rosto inflamara-se-lhe. Estava deformada por um inchaço que dia após dia lhe retirava a imagem a que estava habituada, e ela sentia-se feia, tornava-se má. Começámos a ter discussões deste tipo. Porque é que temos de estar com esta velha? Dá-me nojo que seja ela a cozinhar. Tu é que deves cozinhar. Para com isso. Quando fala, cospe. Já viste que ela não tem dentes? Não quero ouvir nem mais uma palavra. Já chega. Já somos obrigadas a viver nesta latrina. Agora também temos de ter aquela cá em casa? Não quero que ela durma cá, quando tu não estás. Dedê, já disse que chega. Elsa não lhe ficava atrás, mas nos seus próprios moldes. Mantinha-se muito séria, falava num tom que parecia dar-me apoio e afinal era pérfido. Eu gosto, mãe. Fizeste bem em mandá-la vir. Tem um belo cheiro a cadáver. Agora levas uma bofetada. Não sabes que ela pode ouvir-te? A única que se afeiçoou logo à mãe de Lila foi Ima. Submetia-se à vontade de Tina e, portanto, imitava em tudo, até nos afetos. Andavam as duas à sua volta enquanto ela cuidava do apartamento e chamavam-lhe avó. Mas a avó era brusca, principalmente com Ima. Acariciava a neta verdadeira, Às vezes enternecia-se por ela ser tão tagarela e afetuosa, ao passo que, quando a falsa neta procurava atenção, ela continuava a trabalhar em silêncio. Entretanto, descobri que tinha um bichinho a roê-la por dentro. No fim da primeira semana de serviço, disse-me de olhos em baixo: Linu, não falámos de quanto me pagas. Fiquei furiosa. Pensara, estupidamente, que ela vinha porque a filha lhe pedira. Se soubesse que tinha de pagar, teria escolhido uma pessoa jovem que agradasse às minhas filhas e de quem exigiria tudo aquilo de que precisava. Mas contive-me. Falámos de dinheiro e fixámos uma remuneração. Só então Núncia se abriu um pouco. No final da negociação, sentiu a necessidade de se justificar. O meu marido está doente, disse, já não trabalha. E a Lina é doida, despediu o Rino, estamos sem uma lira. Murmurei que compreendia. Disse-lhe que fosse mais simpática para Ima. Obedeceu. A partir daquele momento, embora desse sempre todos os mimos a Tina, esforçou-se para também ser gentil para a minha filha. Mas em relação a Lila, não mudou de atitude. Tanto quanto chegava como quando se ia embora, Núncia nunca sentiu necessidade de passar por casa da filha, que no entanto lhe arranjara aquele trabalho. Se se cruzavam nas escadas, nem sequer se cumprimentavam. Era uma velha que perdera a discreta amabilidade de outrora. Mas também Lila, há que dizê-lo, era cada vez mais intratável, piorava a olhos vistos. Capítulo 105. Comigo mostrava constantemente um ar rancoroso, sem motivo. Aborreceu-me, sobretudo, que ela me tratasse como se me passasse despercebido tudo o que acontecia às minhas filhas. A Dedé apareceu-lhe o sangue. Disse-te ela: Sim, tu nunca estás em casa. E foi esse o vocábulo que usaste com a menina? Que palavra havia de usar? Qualquer coisa menos grosseira. Tu sabes como as tuas filhas falam uma com a outra? E alguma vez ouviste as coisas que dizem da minha mãe? Aquele tom não me agradou. Ela, que no passado se mostrara tão afeiçoada a Dedé, a Elsa e a Ima, pareceu-me cada vez mais determinada a depreciá-las e não perdia uma oportunidade para me demonstrar que, por causa de andar sempre a viajar por Itália, as negligenciava, com graves consequências para a sua educação. Agitei-me particularmente quando ela começou a acusar-me de não ver os problemas de Ima. E o que tem ela? Apareceu-lhe um tique no olho. Raramente se manifesta. Eu já o vi muitas vezes. E o que significa, na tua opinião? Não sei. Só sei que ela se sente órfã de pai e também não tem a certeza de ter mãe. Tentei ignorá-la, mas era difícil. Ima, disse eu, sempre me preocupara. Mesmo quando acompanhava a vivacidade de Tina, parecia que lhe faltava qualquer coisa. Além disso, havia algum tempo que reconhecia nela sinais meus que não me agradavam. Era submissa. Cedia rapidamente em tudo, com medo de não agradar. Depois ficava triste por ter cedido. Preferiria que ela tivesse herdado a atrevida capacidade de sedução de Nino, a sua vitalidade despreocupada. Mas não era assim. Ima era de uma condescendência descontente. Queria tudo e fingia não querer nada. Os filhos, dizia eu, são fruto do acaso. Ela não tinha nada do pai. Mas Lila não concordava com isso. Arranjava sempre maneira de falar das semelhanças da pequenita com Nino. Só que não via aí nada de positivo. Falava disso como de um defeito fisiológico. E repetia-me constantemente: digo-te estas coisas porque gosto dela e preocupo-me. Tentei encontrar uma explicação para a sua súbita obstinação contra as minhas filhas. Pensei que, por eu a ter desiludido, ela estivesse a desviar-se de mim, afastando-se delas em primeiro lugar. Pensei que, como o meu livro continuava a ter sucesso e isso garantia a minha autonomia em relação a ela e às suas opiniões, ela procurasse rebaixar-me, rebaixando as filhas que eram minhas e a minha capacidade de ser uma boa mãe. Mas nenhuma dessas duas hipóteses me tranquilizou e surgiu uma terceira. Lila via aquilo que eu, como mãe, não sabia ou não queria ver. E como se mostrava mais crítica em relação a Ima, faria bem em perceber se as suas observações tinham algum fundamento. Comecei a observar com atenção a menina e depressa me convenci de que ela realmente sofria. Deixava-se subjugar pela alegre expansividade de Tina, pela sua grande capacidade verbal, pelo modo como sabia despertar ternura, admiração e afeto em qualquer pessoa, sobretudo em mim. A minha filha, que era graciosa e inteligente, ao lado de Tina apagava-se. As suas qualidades desapareciam e ela sofria com isso. Um dia assisti a uma divergência entre elas, em ótimo italiano. O de Tina com uma pronúncia muito cuidada. O de Ima ainda com algumas sílabas em falta. Estavam a pintar desenhos de animais com lápis de cor. E Tina decidira usar o verde num rinoceronte, enquanto Ima juntava cores à toa num gato. Tina disse: "Falo cinzento ou preto." "Não deves dar-me ordens sobre as cores." "Não é uma ordem, é uma sugestão." Ima olhou-a alarmada. Não sabia a diferença entre uma ordem e uma sugestão. Disse: "Também não quero fazer a sugestão." "Então não faças." O lábio inferior de Ima estremeceu. "Está bem", disse, "eu faço, mas não gosto." Procurei dedicar-me mais a ela. Para começar, evitei ser expansiva em relação às manifestações de Tina. Enalteci as capacidades de Ima. Comecei a elogiá-la por qualquer pequena coisa. Mas depressa vi que isso não era suficiente. As duas meninas gostavam uma da outra. Confrontarem-se ajudava-as a crescer. Uns elogios artificiais a mais não chegavam para evitar que Ima, tendo como referência Tina, visse algo que a magoava e de que a sua amiga não era de certeza a causa. Nessa altura, comecei a matutar nas palavras de Lila. "É órfã de pai. Também não tem a certeza de ter mãe." Lembrei-me da legenda errada da Panorama. Aquela legenda, reforçada pelos gracejos maldosos de Dedé e de Elsa. "Tu não és desta família. Chamas-te Sarratora e não Airota." Devia ter produzido os seus estragos. Mas era mesmo esse o centro do problema? Pus essa hipótese de parte. A ausência do pai pareceu-me uma coisa muito mais grave e convenci-me de que o sofrimento vinha daí. Depois de enveredar por essa via, comecei a reparar que Ima procurava a atenção de Pietro. Sempre que ele telefonava às filhas, ela punha-se a um canto a ouvir a conversa. Se as irmãs se mostravam divertidas, ela fazia de conta que também estava divertida. E quando a conversa terminava e elas se despediam do pai, cada uma por sua vez, Ima gritava adeus. Muitas vezes Pietro ouvia e dizia a Dedé: "Passa-me a Ima, que eu falo com ela." Mas nessas alturas, ou ela se envergonhava e fugia, ou pegava no auscultador e não dizia nada. Quando ele vinha a Nápoles, ela comportava-se de forma idêntica. Pietro nunca se esquecia de lhe trazer um presentinho. E Ima andava de roda dele, brincava a ser sua filha. Ficava contente se ele lhe fazia um elogio, se lhe pegava ao colo. Uma vez que o meu ex-marido veio ao bairro buscar Dedé e Elsa, deve ter-lhe parecido particularmente evidente o mal-estar da menina. E ao despedir-se, disse-me: "Dá-lhe um bocado de mimo. Está triste porque as irmãs vão e ela fica." Essa sua observação aumentou as minhas preocupações. Disse para mim que tinha de fazer alguma coisa. Pensei em falar com Enzo e pedir-lhe que estivesse mais presente na vida de Ima. Mas ele já era muito atencioso. Se levava a filha às cavalitas, a certa altura punha-a no chão e levava a minha filha às costas um bocado. Se comprava um brinquedo a Tina, comprava outro igual para ela. Se alegrava quase até à comoção com as perguntas inteligentes que a filha fazia, Conseguia lembrar-se de mostrar interesse pelos porquês, um pouco mais terra a terra da minha. Mas falei com ele na mesma, e por vezes Enzo chegou mesmo a repreender Tina, quando ela se tornava o centro das atenções e não deixava espaço para Ima. Isso não me agradou. A menina não tinha culpa nenhuma. Nessas situações, Tina ficou como que aturdida. A cortina que caiu de repente sobre a sua efervescência pareceu-lhe um castigo imerecido. Não compreendia porque é que o encanto se quebrara. Esforçou-se para recuperar o apoio do pai. Nessa altura fui eu que a puxei para mim, que brinquei com ela. Resumindo, as coisas não corriam bem. Uma manhã encontrava-me no escritório de Lila. Queria que ela me ensinasse a escrever no computador. Ima estava a brincar com Tina debaixo da secretária. E Tina esboçava com palavras, lugares e personagens imaginários com a habilidade habitual. Criaturas monstruosas perseguiam as bonecas de ambas. Príncipes corajosos estavam preparados para as salvar. Mas ouvi a minha filha exclamar com uma raiva repentina: Eu não! Tu não? Eu não me salvo! Não és tu que te salvas, o príncipe é que te salva. Não tenho nenhum. Então eu digo ao meu para te salvar. Já disse que não. Reparei naquele salto brusco com que Ima passara da boneca para si própria, embora Tina tentasse retê-la na brincadeira. Lila enervou-se por eu estar distraída e disse: Meninas, ou falam em voz baixa ou vão brincar lá para fora.